O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Recentemente, 400 especialistas se reuniram em Bruxelas para verificarem o impacto que o aquecimento global vai provocar, está provocando na população do mundo. Eles chegam à conclusão que, com certeza, mais de 1 bilhão de pessoas vai sofrer com a falta de água num futuro próximo, não daqui a 10 anos, por exemplo, futuro próximo. E que as populações da América do Sul, África e Ásia vão ser afetados gravemente com relação aos produtos agrícolas, portanto a comida, e pecuária, carnes, etc. Isso vai aumentar a fome, a ocorrência de doenças nas regiões chamadas de as mais pobres do mundo. Isto não é uma fatalidade. Isto é um produto da inversão psíquica do ser humano que afeta toda a sociedade. É produto da patologia dos poderes do mundo e do próprio povo que assiste tudo isso participando da sua autodestruição e da destruição do meio ambiente e das condições de vida no planeta. Já seria momento da humanidade acordar e pensar o que pode ainda ser salvo, ou o que nós precisamos fazer para enfrentar todas essas mudanças terríveis que já estão ocorrendo e que vão piorar muito, como doenças, enchentes, secas, epidemias de todos os tipos, carência alimentar, falta de água. Então, hoje em dia, as ONGs já estão aconselhando as pessoas a se unirem aos seus vizinhos, às comunidades, para ver se conseguem fazer face ao pior que está para chegar. Nosso programa não é para fazer um alarme, um programa alarmista, terrorista. O nosso programa é um programa de conscientização das causas psíquicas e sociais da destruição da humanidade e do planeta, para que alguma coisa seja feita e que saiam da alienação em que vivem os seres humanos nessa conduta invertida que tem, consumindo, consumindo, consumindo as últimas fontes de vida do planeta. Então, o Dr. Kep escreveu muitos livros, vem escrevendo sobre essa conduta louca, invertida que o ser humano tem e as consequências que isso já trouxe e que estão trazendo, irão trazer para a humanidade. Muito já foi conseguido, muita gente já começa a abrir os olhos e a boca e a tomar providências, mas falta muito ainda por ser feito. Por exemplo, houve um recorde de venda de automóveis no Brasil, quando é conhecida a problemática do efeito estufa, da emissão de gases dos automóveis. Então, parece que o ser humano, além de saber que ele está se destruindo e a humanidade, ele tem um gosto para que isso aconteça. Esse gosto se chama inversão. O prazer que o ser humano tem em fazer, em viver o mal, mesmo que esse mal signifique a destruição de si mesmo. E uma certa oposição, uma forte rejeição em sermos bons, em sermos verdadeiros, em sermos éticos, que se verifica já em cada ser humano que nasce. Dr. Kep, o senhor que criou essa ciência maravilhosa chamada trilogia analítica, que é a grande chave para que a humanidade consiga passar por essa crise e criar uma sociedade digna de seres humanos, né? Como que o senhor vê essa conduta da psicossocioecopatologia? Bom, é o que você está trazendo, esses dados todos, os jornais estão já publicando diariamente, né? O rio Danúbio está com metade da água, o rio Reno. Lá na Índia, o Himalaia, tem pouca neve agora. E o rio Ganges está também diminuindo a quantidade de água aqui. Nossa, doutor conduz... Kevin, os maiores rios do mundo estão secando. E o senhor falou no Himalaia, mas os Andes também estão já começando a sofrer um processo rápido de perda das suas geleiras. Mas nós, desde 1978, 1980, 84, nós estamos escrevendo sobre isso, falando sobre esse tema, não apenas aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, Canadá, Europa, né? França, Inglaterra, naqueles países todos lá, advertindo para essa possibilidade do ser humano ter assim um período de total falta, né, de alimentos. Agora com as abelhas morrendo, as abelhas que polinizam e essas firmas todas agora vendendo só alimentos transgênicos que não têm polinização. Então o que está acontecendo é um desastre para a humanidade. Agora, eu posso, na minha qualidade de analista, falar o seguinte, que Freud já falou sobre essa questão, que o que seria a neurose do ser humano, né? E a neurose, isso foi estudado e é estudado até hoje em Viena, a questão do ser humano neurótico, que é aquele que não quer sair do período infantil. O período infantil vai do 0 aos 6 anos de idade. Então, se a pessoa na fase adulta quiser continuar assim como uma mamãezinha, né, cuidando e procurando sempre uma dependência com outra pessoa e não tomando pulso para ter uma vida assim mais independente, para fazer o bem principalmente, então essas pessoas se tornam muito doentes. E no crescimento assim do ser humano, existem 3 fases, né? A oral, quando a criança procura conhecer todos os elementos assim do exterior através da boca, né? Principalmente ingerindo alimentos, leite e comida. Uma fase segunda, uma fase anal, quando a criança abandona um pouco essa questão de alimentação e se torna agressiva, né? Por causa das funções intestinais que ela começa a prestar atenção, e a fase genital, né, de 4 a 6 anos. Agora, é como é muito sabido, né, que nas escolas as crianças entram com 7 anos, quando supõe que aos 7 anos já a criança começa a ter uma atitude mais sã, mais adulta, começa a entrar, como é que se diz, na fase da razão. E a maior parte das pessoas que não conseguem evoluir até essa maturidade, ela se torna então dependente dos outros e agressivas e se torna assim orgulhosas, teumânicas, principalmente por causa da questão da inveja, né? E daí elas não conseguem ver o planeta, ver a humanidade como, assim, dependente, ao contrário do que elas pensam. Não elas dependerem de tudo, mas fazer tudo para que o planeta melhore, que a civilização melhore, dando orientação. Então, vamos ver alguns dados, assim, muito infantis, inconsequentes, que está trazendo nessa atitude infantil. Por exemplo, a destruição de tantas árvores, né? A destruição das florestas para fazer papel. Mesmo o caso em alguns países, como Estados Unidos, 99% das casas são feitas de madeira. Por isso que no instantinho eles erguem lá uma casa. Então as árvores são dizimadas para isso e também para fazer jornais, revistas, livros, que a maior parte das pessoas não lê, e inclusive são até nefastas, né? Porque são mídias que só dão assim importância ao poder, que justamente quer mais poder, quer mais dinheiro, e não se importa com o que está acontecendo com o planeta. Ou então, vamos dizer, um segundo caso de pessoas que se destroem e chegam às doenças, são aqueles que se encharcam de álcool, né? Se encharcam de cerveja, de desses produtos alcoólatras, e acreditam que é grande vantagem passar as noites, né, tomando álcool nos barzinhos, nas festinhas. Ou então aqueles que passam a vida só pensando no dinheiro. Ou então, um último caso, né, as pessoas que têm uma fixação muito grande na vida sensorial, que são narcisistas, e passam também a vida pensando que podem tirar, assim, vamos dizer, uma vida feliz através do narcisismo, através do poder, através do sexo. De maneira que essa falta de maturidade é que leva o ser humano para as doenças. E não sendo assim, o ser humano não conseguindo maturidade, então entra no consumismo, consumindo demais a natureza, consumindo demais tudo o que existe na natureza e destruindo a própria civilização, principalmente por causa da inveja. Então, o que acontece, né? Esse ataque ao mundo exterior, né? Ataque aos ares, né? Poluindo os ares, poluindo os mares, destruindo os peixes, destruindo a natureza, acaba destruindo o próprio ser humano, que afinal de contas não pode viver sem ar, não pode viver sem respirar. E nós sabemos que, por exemplo, nesse verão aqui no Brasil, o grau de poluição era enorme e a falta de oxigênio chegou a 17%, assim nos ares. E sabe que o ser humano não pode viver sem 30% de oxigênio, senão adoece. Então aí criamos animais assim, esses insetos até perigosos. Agora, o que acontece é que a humanidade, o povo, acha que os poderosos, né, o pessoal que dirige a civilização, sabe lidar com isso tudo. E eles não querem contribuir para mudar essa situação. Não querem contribuir para que, afinal de contas, os poderosos saibam, tenham consciência dos perigos que eles estão causando, e a maior parte não tem consciência também de que tudo isso está levando ao final de todos, inclusive deles. Agora, gostaria de ver aqui as opiniões das outras pessoas, talvez começando com a Helena Melander, que veio da Suécia, e lá na Suécia mesmo o clima já está totalmente modificado. Então, mas o que que a Melander gostaria de falar sobre a neurose do ser humano? Então, eu estava falando essa semana com os meus alunos na Millennium, que usa essa metodologia do Senhor, que tem uma ideia muito errada na nossa civilização, que é que precisa existir o mal junto com o bem, né, para ter um equilíbrio. Então, as pessoas acham, por exemplo, que é bom ter experiências negativas, que você cresce com isso, que é bom saber o que é droga, doença, sofrimento, né? Até nessa questão da natureza tem essa ideia que tem ciclos na natureza, então tem que ter catástrofe, tem que ter o mal na natureza para tudo depois crescer novamente, né? Então, é uma ideia totalmente invertida, né? Porque o Senhor, inclusive, mostra que o mal não tem existência por si, né? É uma ausência do bem. Quer dizer, a ausência do amor, por exemplo, tá, o ódio, a inveja, mas essas atitudes não existem por si. ao senso do conhecimento da ignorância. Então, é impossível ter um equilíbrio entre o bem e o mal. É só a ausência do bem, né? Então, essa filosofia, que existe faz muito tempo, é uma grande desculpa para o ser humano fazer o mal, né? Porque ele acha que fazendo isso ele está dando um equilíbrio, mas é totalmente errado. Inclusive, o mal é a ausência de vida, né? E agora, o doutor Ademar, né? Ele atende, às vezes, 100 clientes por dia. O que é que o senhor acha? Não acha meio esquisito atender, assim, um paciente 5, 10 minutos? Principalmente nessas firmas, né? Fala que é seguro saúde. O que é que o senhor acha? Então, parece que seria mais o seguro doença, né? O que a gente nota é que basicamente todas as pessoas, né, devido a esse estresse tremendo, eles acabam desembocando no hospital. E agora, por exemplo, nessa época do ano, é muito comum as doenças respiratórias por causa da poluição do ar. E aumentou bastante, né? E não só as doenças respiratórias, mas originárias do estresse. Porque o que a gente nota que ocorre é uma falta de ajustamento da sociedade a esse sistema social. E uma das formas que é mais assim comuns de se manifestar é a doença. Então, porque a pessoa, ela, por não ter essa consciência, né, dessa destruição que o sistema causa e que ela está em pacto com ele, então uma das formas dela se defender, entre aspas, seria através da doença. A gente nota isso. Só que a pessoa não percebe isso. Mas esse seguro saúde, Ademar, não é mais para enganar o povo, não? O povo vai lá, recebe 5, 10 minutos lá um remedinho e vai embora. Isso não é mais uma técnica para tirar dinheiro do povo? Usam, né, os profissionais de saúde, os médicos. O senhor não vai ter medo de falar isso, né? O senhor que trabalha como médico. O que acontece realmente é que existe uma especulação em cima dos médicos, né? E em cima dos pacientes também eu vejo, porque eles também são vítimas desse sistema, porque automaticamente a pessoa acha, por estar pagando, né, um seguro de saúde, entre aspas, ele está com a saúde garantida. E isso é totalmente invertido, porque ele não tem essa saúde no fundo. É mais um seguro doença. O senhor sabe que ontem nós demos uma conferência aqui na sede da Sociedade de Psicanálise Integral e o conferencista convidado foi o Dr. Roberto Giraldo, que veio dos Estados Unidos para trabalhar aqui conosco num centro de prevenção e cura integral, com formas assim naturais, não agressivas, né, de tratamento. E então o pessoal estava falando a respeito de doenças que eles foram praticamente condenados, né? E pela medicina tradicional, tomando remédios fortíssimos. E são doenças que facilmente são curáveis através somente do uso correto da palavra, do diálogo na psicanálise integral. São, por exemplo, a epilepsia. A maioria dos epiléticos pode ser curada somente com psicoterapia. Casos de depressão, em pouco tempo a pessoa pode deixar a medicação, mas é justamente isso que as farmacêuticas não querem e combatem todo profissional que fornece um tratamento natural, humano, digno e que funcione para o ser humano. Uma dessas médicas, né, que escreveu, não sei se foi qual revista, Veja ou Isto É, dizendo que as pessoas que são sócias de seguro-saúde são as que ficam mais doentes. É, É engraçado isso. porque inclusive, doutor Kepp, eles vão como que aproveitar, entre aspas, o seguro-saúde, começam a fazer exames e a visitas médicas, então fatalmente eles vão sair lá com uma porção de medicamentos ou com cirurgias, etc, etc. Ué, o mundo está acabando mesmo, né, Cláudia? É É, aí bom acaba dizer mais essas coisas, rápido. né, para ver se acorda um pouco, né? E a Selma, o que que acha? Bom, eu estou pensando nessa questão de doença, né, saúde. Eu hoje estou com um livro do senhor aqui que eu gosto muito, doutor Kepp, que se chama Medicina da Alma, e que o senhor já falava muitas coisas a respeito do ser humano neurótico, da atitude neurótica, né, que somos todos nós. E aponta que é a recusa da pessoa em viver a realidade, em perceber a realidade. Quer dizer, aquela atitude de querer ficar na dependência, não amadurecer, né, num princípio do prazer. Eu acho que isso é muito relacionado também com essa questão social que nós estamos falando hoje em dia. Porque essa atitude que nós temos do povo de não querer amadurecer e ver o que está acontecendo realmente com o nosso planeta e tomar uma atitude para salvá-lo, né? Se a gente sabe disso tudo, a gente tem a obrigação de falar para o povo, né? Agora, se alguém achar ruim, então, o que vai fazer? O senhor fala, né? Aquele que vê a destruição do mundo e não faz nada para brecá-la, está ajudando a destruí-lo. O nosso analista aqui, o Léo, o que o Léo acha dessa questão? O Léo colabora também para evitar o pior? É, isso todo ser humano precisa fazer. Se ainda não está fazendo, tem que começar urgente, né, doutor? O senhor vai começar quanto? Agora, falando com o leitor o seguinte, que é, a atitude do ser humano é que causa tudo isso, então ele não é vítima. Que aqui no seu livro A Origem da Sanidade, o senhor mostra que a natureza já é boa por si. É a atitude da pessoa, essa inveja, ela ataca a saúde e ataca o planeta, né? Tem um exemplo aqui que o senhor cita de uma pessoa que tinha hérnia de disco. E ele, com análise, vendo como ele acaba com a saúde dele, pela inveja, pela inversão, ele estava se recuperando. Um dia ele teve um pensamento mal. Só de ter um pensamento mal a respeito do irmão, deu um espirro e voltou o problema da hérnia de disco. Então, não é só na atitude ruim, é também no pensamento ruim e no sentimento ruim. Precisa conscientizar para fazer o bem, né? Então, pode ter alguns pensamentos ruins, mas tendo consciência, controla, né? É, conscientizar. Um ataque ao físico. Para poder controlar e deixar de destruir tanto. Então, o leitor pode encontrar melhor essa explicação aqui no seu livro, que se chama A Origem da Sanidade. Esse texto está na página 99, com o título Ou o Ser Humano Pratica o Bem ou Adoece. Então, agora vamos ver o que o físico vai falar. O físico é o Alexandre Frascari. O que o Alexandre acha da física? A física está certa, assim, vamos dizer, usando tantos fios, tirando lucro da eletricidade, o senhor acha que poderia ser diferente e ter, assim, uma, vamos dizer, uma energia mais livre, como o Tesla deixou, e os poderosos não deixam que o povo usufrua disso. O que o Alexandre Frascari acha? Não, eu acho que o poder econômico ainda ele segura todo o desenvolvimento tecnológico, né? Todas as descobertas que podem facilitar a vida do ser humano são escondidas, né? Então, até, por exemplo, essa tecnologia do petróleo que a gente usa até hoje é obsoleta já faz 100 anos, né? E apesar disso, a gente é totalmente baseado nisso só por causa dos interesses, né? E na questão da física, a gente vê que a física atual ela é totalmente baseada na ideia positivista, materialista, né? Então, todas as forças, as energias que não são do campo sensível, elas são ignoradas, né? Desconsideradas, como se não existisse. E são as energias mais fortes que existem na natureza. Então, estamos agora no final do programa. E o restante a gente fala também no outro programa, né, na outra semana. Mas sendo nossa obrigação falar a verdade, então, o que a gente puder falar, a gente vai falando para ajudar o povo. Então, quer falar alguma coisa, Selma? Sim, nós vamos dar aqui o endereço da CITA para as pessoas que quiserem maiores informações a respeito desses assuntos que são tratados no programa, conhecer também a nossa grade de palestras, conhecer os livros da Psicanálise Integral. Então, o nosso endereço em São Paulo é Avenida Rebouças, 3819, telefone 11-3032-3616. Também podem entrar no nosso site, onde vocês terão todas essas informações, www.trilogianalítica.org. Até a próxima semana.